pra quem vive na surdina, onde a luz não ilumina, onde a morte começa, aonde a vida termina. Esse barraco vai cair.